Ficheiro 42, página 272, capítulo 16. Um belo dia. A intimidade arduamente conquistada de noite pareceu ter evaporado com o orvalho e havia um considerável constrangimento entre nós pela manhã. Após um pequeno almoço praticamente em silêncio, feito no quarto, subimos a pequena colina atrás da estalagem, trocando palavras um pouco formais de vez em quando. No cimo da colina, sentei-me num tronco de árvore para descansar, enquanto Jamie se sentava no chão, as costas apoiadas num pinheiro novo, a alguns passos de distância. Um pássaro agitava-se num arbusto atrás de mim, um pintassilgo, creio, ou talvez um tordo. Fiquei a ouvir os seus trinados indolentes, observando as nuvens fofas a deslizar e considerando a situação. O silêncio estava a tornar-se realmente difícil de suportar, quando Jamie disse repentinamente: "Espero." Parou e ruborizou-se. Embora eu sentisse que eu é que devia corar, fiquei contente de que pelo menos um de nós fosse capaz de fazê-lo. "O quê?" perguntei da forma mais encorajadora possível. Ele sacudiu a cabeça, ainda corado. "Não foi nada." "Fala." Estendi a perna e toquei-lhe na coxa com a ponta do pé. "Sinceridade, lembras-te?" Era injusto, mas eu realmente já não podia suportar olhares nervosos e pigarreios. As mãos dele apertaram-se em volta de joelhos e ele balançou-se um pouco, mas fixou o olhar diretamente em mim. "Ia dizer", falou baixinho, "que esperava que o homem que teve a honra de se deitar contigo pela primeira vez tenha sido tão generoso como foste comigo." Sorriu um pouco timidamente, mas pensando melhor não soava muito bem. O que eu queria dizer, bem, o que eu queria dizer era obrigado. "A generosidade não teve nada a ver com isso", retorqui, olhando para baixo e limpando energicamente uma mancha inexistente do meu vestido. Uma bota grande intrometeu-se no meu reduzido campo de visão e tocou-me no tornozelo. "Sinceridade, hein?", repetiu. E eu ergui os olhos, deparando-me com um par de sobrancelhas arqueadas com ironia por cima de um largo sorriso. "Bem", disse eu na defensiva, "não depois da primeira vez, de qualquer modo." Ele riu-se e descobri, para meu horror, que eu própria não estava imune ao rubor. Uma sombra fria caiu sobre o meu rosto afogueado e um par de mãos, fortes e grandes, segurou as minhas com força e colocou-me de pé. Jamie ocupou o meu lugar no tronco e bateu no joelho convidativamente. "Senta-te", disse. Obedeci com relutância, mantendo o rosto desviado. Ele instalou-me confortavelmente contra o peito e passou os braços em torno da minha cintura. Senti as batidas fortes e regulares do seu coração contra as minhas costas. "Ora bem", disse ele, "se ainda não conseguimos conversar à vontade, sem nos tocarmos, vamos tocar-nos um pouco. Diz-me quando estiveres habituada a mim outra vez." Inclinou-se para trás, para que ficássemos na sombra de um carvalho, e apertou-me contra ele sem falar, apenas respirando devagar, de modo que senti o seu peito subir e descer e o seu hálito nos meus cabelos. "Está bem", anunciei, após alguns instantes. "Ótimo." Afrouxou os braços e virou-me para olhar diretamente para mim. Assim de perto eu podia ver os pelos ruivos, curtos, da barba por fazer, no rosto e no queixo. Deslizei os dedos por eles. Eram como a pelúcia de um sofá antigo, rígidos e macios ao mesmo tempo. "Desculpa", disse ele, "não pude barbear-me hoje de manhã. Dougal deu-me uma navalha antes do casamento, ontem, mas levou-a de volta, com receio de que eu cortasse a garganta depois da noite de núpcias, acho." Sorriu-me e eu retribuí o sorriso. A referência a Dougal fez-me lembrar a nossa conversa na noite anterior. "Estive a pensar, ontem à noite disseste que Dougal e os seus homens foram ao teu encontro na costa, quando voltaste de França. Por que voltaste com ele em vez de ires para a tua casa ou para as terras dos Fraser? Quero dizer, da maneira como Dougal te tratou..." Deixei a frase morrer, hesitante. Ah, fez ele mexendo as pernas para acomodar o meu peso mais uniformemente. Quase podia ouvi-lo a pensar. Decidiu-se com bastante rapidez. Bem, é algo que deves saber, creio. Franziu a testa. Contei-te porque sou um fora da lei. Bem, durante algum tempo, depois de ter deixado o forte, não me importava muito com nada. O meu pai morreu nessa altura e a minha irmã parou outra vez e senti que travava uma luta interna. Girei o corpo para olhar para ele. O rosto, normalmente alegre, estava sombrio por alguma emoção forte. Dougal contou-me, disse devagar, contou-me que a minha irmã ficou grávida, do Randall. Oh, meu Deus! Olhou-me de viés, desviando o olhar logo de seguida. Os seus olhos brilhavam como safiras e piscou apressadamente uma ou duas vezes. Eu não tinha forças para voltar, disse em voz baixa. Vê-la outra vez depois do que acontecera. Além disso, suspirou apertando os lábios. Dougal disse-me que ela, que depois da criança nascer, ela, bem, é claro, ela não teve escolha. Estava sozinha, bolas, eu deixei-a sozinha. Ele disse-me que ela estava a morar com outro soldado inglês, alguém da guarnição, não sabia quem. Engoliu com dificuldade, depois continuou com mais firmeza. Enviei-lhe todo o dinheiro que pude, é claro, mas não pude. Bem, não consegui escrever-lhe. O que podia eu dizer? Encolheu os ombros desamparadamente. Bem, de qualquer modo, após algum tempo, cansei-me de viver como soldado em França. E soube pelo meu tio Alex da existência de um desertor inglês de nome Horrocks. O homem deixara o exército e fora trabalhar para Francis McLean, de Dunwary. Estava bêbado um dia e deixou escapar que pertencia à guarnição em Fort William quando fugiu. E tinha visto o homem que disparara sobre o sargento-mor naquele dia. Então ele podia provar que não foste tu. Parecia ser uma boa notícia, e disse-o a Jamie. Ele anuiu. Bem, sim, embora a palavra de um desertor provavelmente não tivesse muito valor. Ainda assim, é um começo. Pelo menos eu saberia quem foi. E enquanto, bem, não vejo como posso voltar a Lallyborough. Seria bom poder andar pela Escócia, sem o risco de ser enforcado. Sim, parece-me uma boa ideia, disse eu secamente. Mas onde entram os Mackenzie nesta história? Seguiu-se uma certa dose de complicada análise de relações familiares e alianças de clãs. Mas quando o fumo dispersou, parecia que Francis McLean tinha alguma ligação ao lado dos Mackenzie e informara Colum a respeito de Horrocks, que então enviara Dougal para estabelecer contacto com Jamie. Foi por isso que ele estava perto quando fui ferido, concluiu Jamie. Parou, apertando os olhos contra o sol. Perguntei-me depois, sabes, se não teria sido ele próprio a fazê-lo. Bater-te com o machado? O teu próprio tio? Porquê? Pelo amor de Deus. Ele franziu o senho, como se avaliasse o que deveria contar-me. Depois encolheu os ombros. Não sei o que sabes sobre o clã Mackenzie, disse. Embora imagine que não possas ter cavalgado ao lado do velho Ned Gowan durante dias sem ouvir alguma coisa. Ele não consegue fugir do assunto muito tempo. Assentiu com a cabeça diante do meu sorriso de confirmação. Bem, tu viste o Colum. Qualquer pessoa pode ver que ele não vai viver até uma idade avançada. E o pequeno Hamish tem apenas 8 anos. Só poderá liderar um clã daqui por uns 10 anos. Então, o que acontece se Colum morre antes de Hamish estar preparado? Olhou para mim, aguardando a resposta. Bem, Dougal seria o chefe do clã, creio, respondi devagar. Pelo menos até Hamish atingir a idade certa. Sim, é verdade, Jamie assentiu. Mas o Dougal não tem a capacidade do Colum. E há aqueles no clã que não o seguiriam com satisfação, se houvesse uma alternativa. Compreendo, disse eu lentamente, e tu és essa alternativa. Analisei-o cuidadosamente e tive de admitir que havia ali uma certa possibilidade. Ele era neto do velho Jacob, um Mackenzie de sangue, ainda que pelo lado da mãe. Um rapaz forte, atraente, bem educado, inteligente e com a habilidade da família para lidar com pessoas. Lutar em França e provar a sua capacidade de liderar homens em batalha. Uma consideração importante. Nem o prémio pela sua cabeça seria um obstáculo intransponível se ele fosse o chefe dos Mackenzie. Os ingleses já tinham problemas suficientes nas terras altas com pequenas e constantes rebeliões, incursões pelas fronteiras e clãs em guerra, para não se arriscarem a provocar uma sublevação de grandes proporções, acusando o chefe de um grande clã de assassínio, que para os membros do clã não seria de forma alguma considerado assassínio. Enforcar um membro sem importância do clã Fraser era uma coisa. Invadir o castelo Leor e arrastar o senhor do clã Mackenzie para enfrentar a justiça inglesa era inteiramente diferente. Pretendes ser o chefe se o Colum morrer? Afinal, seria uma maneira de sair das suas atribulações, embora eu suspeitasse que seria um caminho com os seus próprios e consideráveis obstáculos. Ele sorriu ante a ideia. Não. Ainda que me sentisse no direito, o que não sinto, isso dividiria o clã, os homens de Dougal contra aqueles que me seguissem. Não tenho gosto do poder à custa do sangue de outros homens. Mas Dougal e Colum não podiam saber disso, não é? Assim devem ter achado mais fácil matar-me do que correr o risco. A minha testa estava franzida, tentando compreender todas as implicações. Mas, com certeza, podias dizer a Dougal e a Colum que não pretendes... Ah, ergui os olhos para ele com considerável respeito. Mas tu disseste-o, no juramento. Eu já reparara que ele lidara bem com uma situação perigosa ali. Agora via exatamente quão perigosa. Os homens do clã, sem dúvida, queriam que ele fizesse o juramento, assim como Colum não queria. Fazer aquele juramento era declarar-se um membro do clã Mackenzie e, como tal, um candidato potencial a chefe do clã. Ele arriscava-se à violência ou à morte por recusar-se. Corria o mesmo risco por concordar. Vendo o perigo, tomara a prudente decisão de ficar longe da cerimónia. E quando eu, devido à minha estropiada tentativa de fuga, o levei de volta à beira do abismo, ele atravessara com firmeza e segurança uma fina corda bamba e chegara ao outro lado. Je suis prêt, de facto. Assentiu, vendo os pensamentos cruzarem o meu rosto. Sim, se eu tivesse feito juramento naquela noite, provavelmente não chegaria a ver a luz do dia. Senti-me um pouco abalada com a ideia, assim como com o conhecimento de que inadvertidamente os pusera a tal perigo. A faca por cima da cama, de repente, não pareceu nada além de uma sensata precaução. Perguntei a mim mesma quantas noites teria ele dormido armado em Leor, à espera da visita da morte. Durmo sempre armado, Sassenach, disse, embora eu não tivesse falado. Tirando a abadia, ontem foi a primeira noite em meses que não dormi com a adaga na mão. Riu, obviamente, a lembrar-se do que estivera na sua mão em vez da arma. Como o diabo sabias o que eu estava a pensar? Perguntei, ignorando o sorriso. Sacudiu a cabeça bem-humorado. Darias uma péssima espia, Sassenach. Tudo o que pensas transparece no teu rosto. Olhaste para a minha adaga e coraste. Analisou-me de forma avaliadora, a cabeça de lado. Ontem à noite pedi sinceridade. Mas não era realmente necessário. Não sabes mentir. Muito bem, já que aparentemente sou tão má nisso, observei com certa aspereza. Devo presumir que tu, ao menos, não achas que sou uma espia? Não respondeu. Olhava para cima do meu ombro, em direção à estalagem, o corpo repentinamente tenso, como a corda de um arco. Fiquei assustada por um instante, mas depois ouvi os sons que haviam atraído a sua atenção. o baque surdo de cascos e o chocalhar estridente dos arreios. Um grande grupo de homens, a cavalo, descia a estrada em direção à estalagem. Movendo-se cautelosamente, Jaime agachou-se atrás de uma cortina de arbustos, num ponto de onde avistava a estrada. Prendi as saias e arrastei-me atrás dele o mais silenciosamente possível. A estrada fazia uma curva fechada, depois de um afloramento de rochas, e em seguida outra curva, mais sinuosa, em direção ao estreito vale onde ficava a estalagem. A brisa matinal trazia na nossa direção os sons do grupo que se aproximava, mas passou-se um ou dois minutos antes de o primeiro cavalo surgir no nosso campo de visão. Era um grupo de 20 a 30 homens, a maioria com calças justas de couro e tartãs numa variedade de cores e padrões. Todos, sem exceção, muito bem armados. Cada cavalo carregava pelo menos um mosquete amarrado à sela, e havia uma abundância de pistolas, adagas e espadas à vista, além de outras armas que podiam estar escondidas nos espaçosos alforjes dos quatro cavalos de carga. Seis dos homens ainda tinham montadas extras, sem carga e sem sela. Apesar dos apetrechos de guerra, os homens pareciam descontraídos. Conversavam e riam em pequenos grupos enquanto cavalgavam, embora aqui e ali uma cabeça se erguesse a vigiar o ambiente. Contive o impulso de me agachar quando o olhar de um dos homens passou por cima do local onde estávamos escondidos. Certamente aquele olhar perscrutador descobriria algum movimento aleatório ou reflexo do sol nos cabelos de Jaime. Erguendo os olhos, descobri que o mesmo pensamento ocorrera a Jaime. Puxara o seu manto sobre a cabeça e os ombros, para que o discreto padrão de caça o transformasse realmente em parte dos arbustos. Quando o último homem entrou no pátio da estalagem, Jaime tirou o manto da cabeça e dirigiu-se ao caminho que subia à colina. — Sabes quem são? — perguntei ofegante, enquanto o seguia pelo meio das urzes. — Sim. Jaime subia o trilho íngreme como um cabrito montês, sem perder o fôlego ou a serenidade. Olhando para trás, notou que eu avançava com dificuldade e parou, estendendo a mão para me ajudar. — É a patrulha — disse, fazendo um sinal com a mão em direção à hospedaria. — Estamos seguros, mas acho que devíamos ficar um pouco mais longe. Eu ouvira falar da famosa Patrulha Negra, um regimento policial não oficial que mantinha a ordem nas Terras Altas. E também ouvira dizer que havia outras patrulhas, cada qual a vigiar a sua própria região, recolhendo a contribuição dos clientes para garantir a segurança de gado e propriedades. Clientes atrasados nos pagamentos podiam acordar um dia e descobrir que os seus animais tinham desaparecido durante a noite, sem ninguém que lhes dissesse para onde, muito menos os homens da patrulha. Fui tomada por um pânico repentino e irracional. Não andam à tua procura, pois não? Admirado, olhou para trás como se esperasse ver homens a galgar a subida no seu encalço, mas não havia ninguém. Olhou de novo para mim com um sorriso de alívio e passou o braço em torno da minha cintura para me ajudar a subir. Não, duvido. 10 libras não são suficientes para que um grupo como este tente caçar-me. E se soubessem que eu estava na estalagem, não viriam como vieram, arrastando os pés até à porta da estalagem todos juntos. Sacudiu a cabeça com convicção. Não, se estivessem a perseguir alguém, enviariam homens para guardar as traseiras e as janelas antes de entrarem pela porta da frente. Devem ter parado apenas para beber qualquer coisa. Continuámos a subir, para além do local onde o trilho acabava em moitas de urzes e tojo. Estávamos ali entre sopés e as rochas de granito erguiam-se acima da cabeça de Jaime, trazendo a desconfortável lembrança dos megálitos de Craig na Dune. Emergimos no cimo de uma pequena elevação com as colinas a ondearem à distância, num exuberante declive de rochas e verde por todos os lados. A maioria dos lugares nas terras altas dava-me uma sensação de estar cercada por árvores, rochas ou montanhas, mas ali encontrava-me-nos expostos às correntes de ar frio e aos raios do sol que surgia como se comemorasse o nosso casamento pouco ortodoxo. Experimentei uma inebriante sensação de liberdade por estar fora da influência de Dagal e da companhia claustrofóbica de tantos homens. Senti-me tentada a dizer a Jaime que fugisse e me levasse com ele, mas o bom senso prevaleceu. Nenhum dos dois tinha dinheiro ou comida, além do pequeno lanche que ele trazia na bolsa, à cintura. Certamente seríamos perseguidos se não voltássemos à estalagem até ao pôr do sol. E embora Jaime pudesse escalar rochas o dia inteiro, sem verter uma gota de suor ou perder o fôlego, eu não estava tão preparada fisicamente. Reparando no meu rosto vermelho, conduziu-me a uma rocha e sentou-se ao meu lado, fitando com ar de satisfação as colinas ao longe, enquanto esperava que eu recuperasse. Estávamos a salvo ali. Pensando na patrulha, coloquei a mão impulsivamente no braço de Jaime. Estou muito contente por não valeres muito, declarei. Olhou-me por um instante, esfregando o nariz, que começava a ficar vermelho. Bem, posso encarar isso de diversos modos, Sassanar, mas nas circunstâncias atuais, obrigado. Eu é que tenho de te agradecer por casares comigo. Devo dizer que prefiro estar aqui do que em Fort William. Agradeço o elogio, minha senhora, disse com uma ligeira vénia. Eu também. E já que estamos em maré de agradecimentos, acrescentou, eu também agradeço teres casado comigo. Bem, fiquei ruborizada outra vez. Não só por isso, Sassenach, disse, o sorriso ampliando-se, embora sem dúvida por isso também. Mas acho que também me salvaste a vida, pelo menos no que concerne os Mackenzie. O que queres dizer? Ser metade Mackenzie é uma coisa, explicou. Ser metade Mackenzie com uma mulher inglesa é outra bem diferente. Não há muitas hipóteses de uma Sassenach se tornar senhora de Léor, independentemente do que os membros do clã pensem de mim. Foi por isso que Dagal me escolheu para casar contigo. Ergueu uma das sobrancelhas vermelho-dourada à luz do sol matinal. Espero que não tivesses preferido o Rupert. Não, não teria, respondi enfaticamente. Ele riu e levantou-se, limpando as agulhas de pinheiro do quilte. Bem, a minha mãe disse-me que, um belo dia, eu seria escolhido por uma bela rapariga. Estendeu a mão e ajudou-me a levantar. Respondi-lhe, continuou, que achava que cabia ao homem escolher. E o que disse ela a isso? Perguntei. Revirou os olhos e disse, vais ver, meu belo galinho, vais ver. Riu-se. E foi o que aconteceu. Olhou para cima, para onde o sol agora se filtrava pelo meio das agulhas dos pinheiros em fios cor de limão. E está um belo dia, aliás. Anda-se a cenar. Vou levar-te a pescar.